Paz FM, agora 3:12. Boa tarde pra você. Sextou legal, hein? Sextou maravilha, como sempre, aqui na Wesb FM. Eu sou o Kaique Santos, faço a produção aqui juntamente com a Yasmin Luene do programa Tarde Wesb, apresentação também. E sempre a gente tem nosso encontro marcado de 3 da tarde até 5 aqui na 97,5, programa Tarde Wesb, onde a gente ouve muita música boa, entrevistas, pessoas, entrevista gente interessante também, entrevista artistas, bandas e claro, né, a gente monitora aí tudo que tem de informação do mundo da arte, da música, da literatura, a gente está monitorando para trazer para você ficar atualizado, atualizada também, afinal informação dentro do mundo da música, da cultura também é muito importante. Agora 3:13, você já ouviu, ela já fez a primeira incursão dela aqui, que é a Yasmin Luene, que ela puxou o fone e já deu a microfonia, né, Yasmin Luene? Boa tarde. Boa tarde, Kaique. Estudante. Oi, de jornalismo, Yasmin Luene. Estou mais uma vez aqui. Yasmin, mas você está aqui para... para apresentar a nossa atração do Estúdio Ao Vivo de hoje. Ah, também. E também o... WhatsApp, a rede social, exato. Então quem tá aí ouvindo, que quiser acompanhar já, como é que faz? É fácil, é só ir lá no nosso perfil no Instagram, que é o @wesbfm. Segue lá, gente, e já aproveita que a gente tá transmitindo agora. Nesse exato momento tá tendo a transmissão, vocês podem interagir, mandar aquele abraço, comentar com a gente. Pois é, então a Yasmin Luene e eu também, a Jaqueline Silva, a gente trabalha junto aqui para sempre tá trazendo convidados aqui pro Tarde Wesb. E aí agora sim a Yasmin pode apresentar nosso convidado, que tá aqui pacientemente ouvindo tudo, olha para lá, olha para cá e até agora ele não falou nada, mas vamos lá. A gente recebe no estúdio ao vivo hoje Tarsis. Tarsis Valentim, boa tarde. Boa tarde, Kaique. Boa tarde. Meu Yasmin. Microfone especial aqui não funcionou, não? Boa tarde. Aí, peraí, de novo. Vamos lá. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Wesb FM. Que alegria, que honra essa oportunidade de estar aqui com amigos, com... nessa estrutura que eu vi nascer aqui, né? Uma vez que eu sou egresso aqui desse curso de jornalismo da UES também. Nós somos chamado prata da casa, e né? E aí é realmente satisfatório poder, inclusive, hoje estar aqui usando essa estrutura, usando a rádio que a gente lutou pra ter, né? Isso. Nossa geração lutou pra que esse sonho viesse, né? Que se estabelecesse. Verdade. E ver aqui Yasmin como estagiária aí, estudante, hoje também recebendo a gente, podendo usufruir disso tudo. Que coisa boa, né? Uma maravilha. Sinal de que as lutas valem a pena serem lutadas. Sempre, sempre, sempre. E aí Yasmin falou, Tarsis Valentim, e aí não falou o que que ele é, né? Mas o Tarsis Valentim. Mas aí eu fiquei pensando nisso, realmente, Tarsis Valentim, acho que nem precisa muito, é até difícil falar o que você é, porque você está em tantos ambientes, né? Eu acho que você é do lado do campo do direito, do jornalismo, formado meu colega de... tava aqui a gente rindo das traquinagens que esse camarada aprontava nessa UESB aqui, quando a gente era calouro, né? Mas enfim, você entra para essa área da cultura também, desde que você estudava aqui na UESB, você sempre participou da banda Princípio Ativo, né? Ou outras bandas também, você sempre teve essa ligação com rock. Então, como definir Tarsis aqui neste momento? Bom, dentro desse contexto, onde dificilmente a gente consegue separar a música, a arte, a educação, da informação, e como ele é um jornalista, um bom jornalista, eu também sou, e é também ao mesmo tempo um ator, um cara que tá aí nessa cena do rock, da arte de Vitória da Conquista, evidentemente ele está aqui também como jornalista, como cantor e como um jovem, uma pessoa que presenciou todos os problemas que nós tivemos na nossa época, né? Que a gente vai falar bastante sobre o movimento punk, que o movimento punk é isso, é o momento que a juventude começa a gritar mesmo o absurdo da corrupção, o absurdo do que o Estado faz geralmente, de opressão e tudo mais. E aí surge o movimento punk que a gente vai conversar. Então hoje, apresentando então aqui, a gente tem o Tarsis, que também é um estudioso desse movimento, que não é só um gênero musical. Falar mais é o que é o punk. O punk é um gênero musical, é também um gênero musical. Mas o punk é, acima de tudo, uma atitude, é uma ideologia. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, não é isso, Tarsis? Perfeitamente, Kaique, né? Falo que o punk é, antes, é uma ética, né? Existe um ethos de olhar o mundo, uma forma de enxergar o mundo, em que o punk constrói essa forma de pensar. E, diante dessa forma de pensar o mundo, naturalmente, uma forma de agir sobre o mundo, né? Então, essas várias camadas sobrepostas aí, que é o que vai constituir nossa vida, a gente nunca é uma coisa só, né? Mas o punk entrou na minha vida como punk rock, né? Que o punk, a primeira contato que se tem normalmente com punk é a música. A música é a vanguarda ali desse estilo de vida que é o punk. E a gente tem contato com isso normalmente, né? Ao menos a galera da minha geração teve contato com isso. Garoto, 13, 14, 15 anos ali, vai formando isso. E depois disso, tudo que a gente vai passando a ser, profissionalmente, academicamente, artisticamente, na família, ou seja, todas as facetas que a gente vai precisando desenvolver na sociedade, na vida em comunidade, no meu caso e na maioria das pessoas que experimentaram o punk na sua ética, o punk passa a ser a pedra fundamental dessa construção. Tudo que você vem a ser depois, você vai ter o filtro desse olhar punk para as coisas, que é naturalmente o olhar do questionamento, o olhar do inconformismo, o da não aceitação, o do desencaixe naturalmente. Então você vai olhar para tudo, você vai olhar para as estruturas de fé, de religião com esse olhar, você vai olhar para a família com esse olhar, para tudo que é proposto, para a política, para o trabalho, né? Então tudo, o punk vai te dando essa perspectiva de um lado de vida. Por isso que eu sempre falo que existe uma ética punk, né? E que passa necessariamente pela autogestão, pela autonomia do pensamento, e que aí a autonomia não tem como desvincular. Se ter autonomia do pensamento é ter pensamento crítico, e especialmente o faça você mesmo, que é essa é a grande chave aí de uma ética punk, que é o faça você mesmo. Na questão da própria música, né? Da música, do show, da cultura, da sua vida, o faça você mesmo. Da vida também. A não aceitação, o seu inconformismo necessariamente vai te fazer repelir das estruturas como estão estabelecidas, e aí vai ser obrigado a ter criatividade. Se eu nego essa coisa, se eu tô negando tudo que me é oferecido, pronto. Se eu evito, se eu não aceito ser encaixado, formado nas formas estabelecidas, e aí? Então eu preciso desenvolver outras formas, né? E aí nisso vem o punk aí. Ô, Tarsis, vamos polemizar um pouco aqui. Vai massa. Mas é o seguinte, eu já ouvi muito você também, que é do movimento punk, a gente ouvia muita crítica. Uma coisa jocosa de gente do próprio punk, de falar fulana é punk de boutique. Aí o que que é o punk de boutique? É aquela pessoa, vamos falar da maneira que a galera fala, filhinho de papai, não sei o que, nunca precisou, nunca foi pobre e tal, mas anda todo vestido de punk, com música dos Ramones, fala contra o sistema, contra o Estado e tudo, contra o capitalismo, mas é uma pessoa que não seria ela se não fosse o capitalismo, que né, mergulha pra caramba, né, no que o capitalismo proporciona, e ao mesmo tempo ela é punk, porque ela se veste como punk, ela realmente gosta da ideologia, gosta do estilo de música, mas não, aquela pessoa não leva para sua vida, tal como no caso o movimento hippie tem também. Então aquela pessoa, ela compactua das ideologias do movimento punk, da música, de tudo, mas o viver dela não é de acordo a uma ideologia mais radical punk. Isso é extremamente normal, não só dentro do movimento punk, de outros. Mas como é que você vê, existe de fato essa divisão daquele chamado punk de raiz, aquele cara lá da zona norte, zona sul, lá da periferia de São Paulo, que raspa a cabeça, que tem muitas vezes envolvido até em gangues mesmo, e tá em confronto sempre com a polícia, e tem aquele punk que, calma aí, eu só gosto do som, acho legal a ideologia, mas minha vida aqui é normal. Tem essa diferença, né? Bem, a contradição, ela é natural em qualquer circunstância, né? A contradição é inevitável, especialmente para quem questiona. Porque quem se conforma e segue as coisas como são, dificilmente vai ter contradição. A contradição acaba sobrando para quem questiona, né? E eu nunca endossei essa coisa aí, não. Eu entendo sempre como aliados, né? Então, o punk no Brasil chega assim como um movimento da classe trabalhadora. Da esquerda também, né? É. Basicamente, né? Um movimento de inconformismo vai alinhar mais com os movimentos de esquerda. É natural que isso ocorra. Mas a corrente política que mais correu ali entre os punks foi o anarquismo, né? E eu não sei dizer exatamente se os anarquistas, eles se declaram esquerda. Acho que é para além desses encaixes. Até porque eles não acreditam em nenhuma estrutura de poder. Eu não posso dizer porque eu não sou, né? Mas a questão da contradição aí vai ser inevitável. Então, mas é essa que é a beleza do punk, porque o punk, ele não exclui você se você nasceu na periferia ou se você nasceu mais ao centro e teve mais privilégios. Mas se você entende que o mundo como está configurado merece ser questionado e as estruturas como estão colocadas merecem ser combatidas, seja bem-vindo, meu amigo. É o movimento, né? Seja bem-vindo. Então, se você teve a oportunidade de estudar em escola melhor, escola particular, se você teve todos os seus privilégios de classe média e mais entende que consegue perceber a sua camada de privilégio e não naturalizar isso, falar assim, mas é isso mesmo que eu mereço e é isso mesmo. Se você, inserido em um contexto de privilégio, consegue olhar e falar assim, eu sou privilegiado, mas isso não é o natural, ou não é o obrigatório, isso poderia ser diferente, outras pessoas poderiam ter a mesma oportunidade que eu, ou deveriam ter a mesma oportunidade que eu, e questiona, aí eu acho que tudo bem, não importa de que classe você veio, seremos todos aliados no combate. Agora, é a questão do punk de boutique é mais sobre quem só curte o visual e não traz a ética junto, né? O olhar pro mundo, o questionamento pro mundo. E aí você vai ter os roqueiro reaça, por exemplo, entendeu? Os roqueiro reaça, acho que seriam os punk de boutique hoje. Porque o rock, desde Elvis Presley, que era proibido de rebolar na televisão, e a televisão enquadrava ele só do peito pra cima pra ninguém ver o rebolado dele, né? Então, desde Elvis Presley, o rock sempre foi questionador, vanguarda, e nunca, não tem possibilidade na ética do punk ou mesmo do nosso ancestral, que é o rock and roll, ter conservadorismo. Aí não tem como. Não tem como ser roqueiro conservador, punk conservador. Não tô dizendo que todo tem que ser comunista, socialista ou de esquerda, mas aquele conservadorismo reacionário não tem lugar, não, amigo. No punk raiz. É. Agora, eu queria te perguntar aqui, olha, princípio ativo, eu queria que você falasse, né, essa banda, você fundou ela, é sua banda, é a mesma formação até hoje, e vocês estão ainda na ativa, né, o princípio tá ativo, e eu tô com a música aqui no ponto, daqui a pouco você vai explicar um pouquinho da banda, e queria que você falasse logo dessa música, O Amanhã Tem Que Mudar. Então, fala um pouquinho da banda e da música aí. Princípio ativo foi quando eu sou de Brumado, sou do sertão baiano, né? E aí, quando eu mudei pra Conquista, eu conheci Vitor Quadros. E foi tipo, amor à primeira vista, cara. Porque o punk, mas o punk, como todo estilo musical, tem várias vertentes, etc, né? E dentro da vertente que eu gosto, inclusive é uma subcultura de uma subcultura. Se a gente entender o rock como uma cultura, o punk é uma subcultura. E dentro dessa subcultura do punk tem uma mais específica, que chama Stray Edge, que são os punks livres de drogas, os punks caretas, né? Uhum. Os punks que não bebem, não usam drogas e tal. Como é o nome? O Stray Edge. Stray Edge. É em inglês? Esse termo? Não, uma tradução ficaria difícil, mas será? Não curte drogas. Né? Não usa drogas. Somos punks, entendemos a ética punk, o questionamento, não sei o quê. E entendemos que a melhor forma de aplicar tudo isso é sóbrio, uhum, né? A compreensão é que a embriaguez, as drogas e tal confunde nossa mente e atrapalha a luta. Não tô cagando regra pra ninguém, é só a perspectiva do estreiad, é essa. Certo. E aí, pô, imagine, é pouca gente, né, que vai viver desse jeito. E quando eu mudei pra Conquista, eu conheci Vitor, e Vitor pensava da mesma forma, vivia da mesma forma. E a gente vive assim até hoje da mesma forma. Um abraço, né, pro Vitor, né? É, ele não pôde vir, tá trabalhando. Tá trabalhando, né? É classe trabalhadora, né? Todo mundo. Vitor, além de, né, ele também é ativista aí do direitos dos animais, da causa animal também. Você também é envolvido nisso também, sou, né? Também, a gente pode falar disso, né? Legal. Porque a princípio ativo surge em 2004. Eu vim pra cá pra estudar na UESB. Vim de lá de 2004 pra cá. E quando eu mudei pra Conquista, conheci Vitor. A afinidade foi tão grande de ideias e gostos musicais que a gente falou no primeiro dia que a gente encontrou: vamos formar uma banda. Isso era 2003. Só que eu falei: eu preciso passar no vestibular primeiro, porque minha mãe me mata se eu formar uma banda aqui em Conquista, porque eu tinha uma banda em Brumado, chamava Decrépitos. Tinha uma banda em Brumado. Falei: pô, se eu formar uma banda aqui em Conquista antes de estar na universidade, aí eu tô deserdado. Aí foi exatamente isso. Passei no vestibular e tal. Falei: ó, passei no vestibular, vamos começar a banda. Foi sair o resultado do vestibular da UESB, a gente começou a ensaiar em março de 2004. E de lá pra cá, ó, vamos pensar, né? No início dos anos 2000, de 2000 até 2010, o rock era a principal música do Brasil. Era o que tocava no Faustão, pô. Era CPM 22, né? Tava tudo aquela coisa do, inclusive desse rock hardcore explodindo. E a gente surfou nisso aí também, né? Surfamos, então. Um boom, né? Tinha um boom, assim, então, né? Tinha muito show. Então, muito essa, show. Aí, essa música, O Amanhã Tem Que Mudar, é uma das primeiras? Não, essa música já. A gente começou bem agressivo, bem brutalzão mesmo. Nessa? Assim. Não, essa é já mais em 2004. Light. Só que aí essa música já é 2006, 2007, por ali. Eu já tava escutando muito Johnny Cash. E aí, dá o play que você vai ver do que se trata. Então, beleza. Então, vamos curtir aqui. A letra é sua, não? É, todas as letras da Princípio Ativo são minhas. E vocal também, né? Isso. Então, tá aí, olha. Vamos curtir aqui. Amanhã Tem Que Mudar. E na sequência, outra banda que a gente vai explicar aí o link. Por que a Princípio Ativo tá colada com a Câmara de Jornal. E vamos falar também de outra banda aqui chamada Os Excluídos, mas a priori aqui, vamos lá, com Princípio Ativo e na sequência Cama de Jornal com a música Nada a Perder, um clássico, banda aqui de Vitória da Conquista, duas bandas aqui, nomes importantes da história do punk rock de Vitória da Conquista, você que não conhece, tá conhecendo agora, tô aqui com ele e vamos ouvir o som dos caras. Princípio Ativo, O Amanhã Tem Que Mudar. E daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o punk rock, sobre o movimento, sobre esses eventos que estão vindo aí, eventos maravilhosos pra galera que quer resgatar e que quer vivenciar todo esse movimento do punk rock. Mas daqui a pouquinho, não sai daí não, vamos ouvir a música e a gente volta falando. Já que podia realizar. Você ouvindo aqui o Cama de Jornal, Nada a Perder, classicão, né, meu amigo? Fala aí. Rapaz, Cama de Jornal é uma referência. Hoje, Cama de Jornal é uma banda que é conhecida no Brasil como uma das mais relevantes bandas de punk rock da Bahia. Da Bahia, né, cara? Exatamente. E eles têm um disco, uma punk de conquista, né, velho? Então os caras assim, têm aquela coisa de se identificar. Porque é muito comum, né, os punks de São Paulo falar punk SP, não sei o que e tal. E os outros, nós não temos, não tínhamos, né? Só que Cama de Jornal fez a gente ter essa, não somos punk rock de Vitória da Conquista na Bahia, entendeu? Isso é massa demais. Demais, e o pessoal adora Cama de Jornal. E olha só, a banda Princípio Ativo vai estar junto com a banda Cama de Jornal, conta essa história aí, e mais outra banda, uma banda que tá vindo de São Paulo, que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, Os Excluídos. Não é assim? Isso. Fala um pouquinho desse grande encontro aí. Me parece que tem mais outra banda, não sei, fala aí. É. Os Excluídos resolveram, depois de 25 anos, porque como o punk é basicamente gente de classe trabalhadora, viajar, ter férias, organizar uma turnê, não é fácil. Porque tem que alinhar férias de 5 caras de banda e ter grana pra viajar, porque normalmente esses rolês aí são autofinanciados, né? Não tem patrocinadores. E via de regra, a bilheteria não custeia a operação inteira. Então a gente faz mesmo porque ama o negócio. Então depois de 25 anos, Os Excluídos, que a gente, da Princípio Ativo, tocava muitas músicas deles, inclusive nos nossos shows. Vocês são fãs? Somos fãs dos caras, a gente tocava música dos caras no nosso show e finalmente a gente tá conseguindo trazer os caras pra tocar aqui. Ou seja, meio, né, que vocês vão tocar com eles, né? A gente vai abrir para duas bandas que nós somos fãs. Uma Prata da Casa, que é pra Cama de Jornal, e Os Excluídos, assim, que tem uma música, que tem uma sensibilidade, uma mensagem, assim, muito poderosa e muito enraizada nessa ética do punk, assim. Eles são, as letras deles são verdadeiras representações, assim, libelos mesmo do que o punk é e o que o punk representa. E trazê-los aqui pra uma turnê na Bahia, né, que eles vão conseguir tocar aqui em Conquista. Então, dia 2 de novembro, feriado. Vocês vão estar de bobeira em casa. Feriadão. Só sair. 18 horas. Começa cedo pra terminar cedo e todo mundo ter ônibus e Uber barato pra voltar pra casa. Então, dia 2 de novembro, quinta-feira, feriado, no Apache Music Club, que é ali perto dos Correios, ali numa rua atrás, que tem ali o na Morada dos Pássaros, né? Acho que ali já é Morada dos Pássaros, hein? É. O pessoal sabe, pessoal, que hoje é só você jogar no Google Maps, que também já leva a você. Apache Music Club não tem erro, né? É uma casa de música, de eventos mesmo, então, assim. É, Cama de Jornal, vocês que é a princípio ativo, Os Excluídos, diretamente de São Paulo, né? São Paulo vai tocar aqui, depois eles vão pra Itabuna e depois Salvador. São três bandas, então. Três bandas. E a gente, nós somos os que convidam, né? Então a gente toca primeiro, né? Que é dentro aí da ética aí, né? Uhum. Quem convida toca primeiro, depois Cama de Jornal, que é da cidade, e por fim, os convidados de fora, que são os excluídos, que tô emocionado, assim, porque, primeiro, tocar Cama de Jornal, velho, é percussora, assim, ou mantenedora, né? Vamos colocar assim, uma entidade do punk baiano. E essa banda ser de Conquista, nós sermos amigos dos caras e podê-los convidá-los, né? Tá, velho, a gente vai trazer Os Excluídos, vem tocar com a gente. Então, por isso que o nome do evento é Festa Punk, porque o clima é de amizade, união, de festejo mesmo, não é um show, sabe? A ideia, porque o ambiente lá não é muito grande, né? A ideia não é vender um show, sabe? É uma festa, é pra gente ir reencontrar os amigos, porque a forma que o trabalho se organizou, né, no século XXI aí, o realismo capitalista aí, como está inserido, afasta a gente da comunidade que a gente cresceu, afasta a gente dos amigos, porque a gente vive só trabalhando e cansado porque trabalhou o dia inteiro. Então vamos aproveitar o feriado para curtir punk rock, celebrar a vida, porque apesar do punk ser movido a essa raiva que a gente tem que ter mesmo aí, das situações que nos é imposta, mas tem a alegria de estarmos vivos, tem a alegria, a celebração de ainda sermos amigos depois de 20 anos tocando junto e ninguém brigou com ninguém. Pô, isso é uma alegria, entendeu? Eu gostei dessa parte, ninguém brigou com ninguém. Ninguém brigou com ninguém, você conseguir o relacionamento. Uma banda é um casamento, e mais, a parte, né? É um casamento sem sexo, né? Então imagine sustentar um casamento 20 anos aí, só ali nas alegrias, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. E nos problemas. Desde 2004, né? Pô, ano que vem são 20 anos de princípio ativo. A Cama de Jornal é anterior a isso, né? E os caras estão aí tocando. Velho, sustentar uma banda, manter uma banda funcionando, por tudo que envolve, é difícil. A disponibilidade das pessoas, a disposição de estarem juntos, o custo que é manter ensaio, não sei o que e tal. Manter instrumento. Tem que estar fazendo sempre ensaio, tem que. Não pode deixar parar no tempo, não aprender os novos acordes, não fazer. Não acompanhar, você tem que tirar tempo pra ouvir música. É muita coisa. É muita coisa. Então você tem uma banda durante todo esse tempo, manter é louvável. Então essa festa. Essa festa punk é pra celebrar os excluídos indo pra Bahia pela primeira vez, que é uma alegria pra eles, porque eles conseguiram fazer isso, então é um desbloqueio, uma conquista aí pros caras, porque eles estão conseguindo vir, porque pra eles chegarem até aqui, o custo é deles, mano, eles que estão comprando a passagem de avião deles. O ingresso vai ser R$20, e aí você pode saber que dentro daquela ideia do punk, do faça você mesmo, você é um contribuidor direto pra o evento ocorrer. Porque é com essa grana que a gente vai pagar o local, pagar o som. Se sobrar alguma coisa, ajuda na gasolina para os caras chegarem em Itabuna. Quer dizer, né? Que eles estão vindo de São Paulo por conta deles? É, o punk rock é assim, é sem patrocínio, legal, né, velho? É a vontade de tocar. Só pra aqui. Vir tocar em Conquista. Pra vir tocar na Bahia, entendeu? Meio que estão quase que pagando pra vir, né? E via de regra, o underground, né, o cenário alternativo, a gente não tem nenhum orgulho disso, porque a gente queria ter patrocinadores, a gente queria ter financiamento público, a gente queria. A gente faz assim é porque não tem. Porque, normalmente, o que a gente fala nas nossas músicas... tem um pessoal que fala assim, quem lacra não lucra, né? Isso nunca fez tanto sentido. O punk rock é isso aí mesmo. Como a gente, no punk... Vocês não lacram? A gente, lacra bastante, né? Mas por que lacra? O que esse pessoal chama hoje de lacração? É, me explica aí. O que a galera chama hoje de lacração são pautas sociais que, se hoje tá na mídia, né? Se a galera do Twitter hoje fica falando essas coisas... lacrando na internet sobre isso, o punk pauta essas coisas desde os anos 80, né, meu velho? Então, assim, consciência ambiental, os punk tava falando disso desde os anos 90. Feminismo, tem banda dos anos 90 que cantava punk rock não é só pro seu namorado, punk rock não é só pro seu namorado, ou seja, pautas feministas que hoje quem fala disso, fala, ah, porque é lacração e tal, ou que são lugar comum, né? Uhum. Então, questões sobre os direitos da mulher, sobre os direitos dos animais, que hoje são pautas que são discutidas na sociedade. Teve um momento que isso não era pautado, mas nós lá no punk estávamos pautando isso, desde os anos 80, desde os anos 90. Se nos anos 2010 isso furou a bolha e alcançou um grande público, e tudo bem, que bom, né? Que alcançou muita gente discutindo isso, mas teve um trabalho de base sendo feito. E os fanzines do punk, né? Pra quem não sabe o que é fanzine, é os jornalzinhos alternativos, xerocado, distribuído nos shows, onde... cada pessoa fazia seu próprio fanzine divulgando o que era interessante pra ele. Então as meninas, as Riot Girls, né, que é as feministas do punk, tava lá divulgando as pautas das mulheres. A galera dos direitos dos animais tava divulgando as pautas sobre proteção animal, vegetarianismo e tal. Sou vegetariano há 20 anos. Eu conheci vegetarianismo no punk. Hoje, vegan é moda, né? Em qualquer mercado tem lá uma coxinha vegetariana lá pra você comprar. Massa. Tudo bem, chegou no mainstream, chegou na grande público esses assuntos. Mas onde é que esse assunto estava sendo cozinhado para chegar no grande público? Era no punk, era no underground, era nas mídias alternativas, era nas rádios que deram suporte e apoio para bandas como Cólera no Brasil, depois bandas como Dead Fish tocando na televisão. Então, hoje... a gente fala que a gente avançou várias pautas e isso deve a pessoas como a gente, velho, sabe? Que tava ali, ó, insistindo em acreditar. Eu sempre falo isso, é uma insistência, acreditar é uma insistência em manter uma banda, em manter produção de evento, igual tem o pessoal do Suíça Baiana aí, né? Velho, é um eterno cair e levantar desse pessoal que faz um show, leva prejuízo, fica pagando o show um ano pra fazer outro show depois. Gratidão eterna a essa galera. Por quê? Porque tem esse sentimento do faça, embora, você mesmo. Embora, né? Hoje, né, tá, Valentim, só um comentário aqui, dentro do que você tá falando, sobre essa comparação que a gente sempre vai fazer do passado com o presente, né? E eu e você, e eu posso falar isso mesmo, eu e o Tarsis, a gente vivenciou essa cena cultural de Vitória da Conquista, essa cena musical ou do rock and roll, como queira. E hoje é mais fácil, apesar de tudo. Antigamente era bem pior. Desconecta esse fone aqui, por favor. Tá andando. Aí, beleza. Antes era bem mais difícil. E eu tô. Só pra ser claro, por que eu fiz essa interferência aqui. porque o Tássio já falou aqui algumas vezes sobre financiamento tal e patrocínio, né? E sempre quando nós recebemos artistas, e graças a Deus aqui no Tarde Wesb, toda sexta-feira a gente recebe às vezes até duas bandas, quatro artistas, temos o projeto Duetos, então é muito artista que tem vindo aqui, artista da cena local. E existe essa queixa de não ter os ambientes apropriados para que eles possam expor sua arte, sendo confinados quase que sempre em barzinhos, onde nada contra quem tá, mas muitas vezes a pessoa tá ali e o som é ambiente. E, por exemplo, no caso, não tô desmerecendo os outros gêneros não, mas o punk rock, como ele tanto tá explicando aqui, é verdade, tem muita ideologia, tem muitas ideias que naquelas músicas eles querem que as pessoas assimilem, entendam, pensem, e não dá para ser uma música de BG, não dá para ser uma música para você estar prestando em outra, pode ser também, mas onde eu quero chegar com isso, todo tipo de artista, de gênero, quem faz um trabalho de arte, que passa uma mensagem, ele tem que ter diversos ambientes para poder se apresentar, até inclusive para o seu nicho, para aquele grupo que gosta e para outros grupos. Então, isso é uma demanda aqui local que eu percebo, que nós precisamos de mais locais para esses artistas se apresentarem, e também essa questão do financiamento, que hoje nós temos financiamento do poder público, né? Nós temos aí a lei Gustavo, né? Do Luiz Gustavo, Paulo Gustavo, nós temos a Rouanet, temos diversas outras tipos de ajuda do Estado, apesar do punk falar do Estado e tal, mas o Estado hoje já tem um subsídio, basta que a pessoa tenha projetos também, apresentar os projetos, toda aquela burocracia. Então hoje ainda assim é menos complicado do que antigamente, mas o punk sobreviveu, continua sobrevivendo, e eu acho que tem vida longa, né? Vai ter vida longa enquanto tiver um garoto insatisfeito, enquanto tiver rebeldia no coração de alguém. Talvez o punk rock, enquanto essa estrutura de baixo, guitarra, bateria e tal, talvez isso não se sustente, né? Vai ficar obsoleto, talvez isso fique obsoleto. Eu creio que não, isso é o mais charmoso no punk, é essa simplicidade, né? É porque hoje eu vejo a galera muito ligada em fazer música eletrônica e tal. Mas é punk? Você considera que aí já não seria... Se a mensagem daquela pessoa ali que tá construindo aquela música for uma mensagem de contestação e rebeldia e inconformismo, vai ter uma ética punk ali. E o faça você mesmo, principalmente, né? O faça você mesmo, acho que tem uma ética punk ali. A gente vai ter um estilo musical diferente, mas a gente vai ter uma ética parecida. E se essa pessoa tiver conexão também, né, com o punk? Ó, eu trago comigo essência punk, eu não faço punk rock, mas eu trago elementos do punk na mensagem, na ética e tal. Mas o punk não morre porque o mundo é ruim, meu amigo. Então, enquanto tiver gente sofrendo, vai ter gente observando isso, vai ter lugar pra gente reclamar e nos unirmos pra juntos, no mínimo juntos, ajudarmos uns aos outros a passar pelos infernos que a vida apresenta. Então, assim, se a gente não consegue superar todas essas questões, enfrentá-las juntos, a gente consegue. E o punk sempre vai ser um lugar pra isso. O punk sempre vai ser um lugar pros inconformados, os excluídos. O punk sempre teve, antes disso ser pauta, sempre teve os queer punk, né? Então, sempre existia banda. Procurem aí, vocês que estiverem interessados, vocês que são aí do movimento LGBTQIA+, né? Procura aí Testículos de Mary. Vocês vão ver uma banda punk nos anos 90 formada só por travestis, velho. E aí? Sacou? Então o punk sempre teve isso. Todos os excluídos, todos os que sofrem, todos os necessitados sempre tiveram espaço no punk. Então eu sempre falo, se você não nasceu herdeiro, se você tá chateado, o punk é um lugar pra você manifestar sua frustração, sua raiva, mas a sua esperança, os seus sonhos das coisas poderem melhorar. Por isso que a gente fala na música aí, o amanhã tem que mudar, porque é isso que o punk representa. Não só o espaço da raiva e da frustração do momento, mas como dos sonhos e da esperança pro futuro. Então, assim, trabalhadores, né? pessoas que sofrem na sua família com preconceito do seu pai, por você ser gay, por você ser lésbico, por galera, os pretos que sofrem racismo, os índios que sofrem preconceito. Velho, o punk é o lugar de manifestação de toda essa frustração que a gente tem por causa da estrutura que a sociedade é, que não tem lugar pra gente. Então, venha pro punk, venha pra festa punk, venha conhecer essa cultura caso não conheça. Caso já faça parte, venha celebrar. É dia 2, quinta-feira, 18 horas na Apache. Festa punk com os excluídos, cama de jornal e nós, humildemente, da Principativo, fazendo a abertura lá. Cara, você fala bem, viu, bicho? Gostei. Olha, então vamos ouvir agora os excluídos com a música É Por Isso Que o Punk Não Morre. Na sequência, eu vou te dar um presente aqui, Tarsis, que é, você vai ouvir aqui comigo, nós todos vamos ouvir Ramones, I Wanna Be Sedated. E depois tem uma banda que você conhece chamada Princípio Ativo, o nome da música é Verme. Beleza? Vamos nessa sequência aí. Muito bem, você curtindo aí, banda Princípio Ativo. Eu tinha lido errado, é Verme o nome da música, não? É Verme, é Verme. É poesia, né? Porque a gente pegou a temática aquela metáfora de Nietzsche sobre o verme, né? Verme é o homem. Só que aí eu peguei a palavra verme e coloquei verme. Entendi. Nessa perspectiva. Aqui tá escrito verme. Exato, é verme mesmo. Mas sobre... você fala verme também, né? A música é Verme, o Verme é só o título, porque é essa ideia de perceber em mim mesmo essas questões, né? O verme é o homem, então essa música é pra mim. Então, como é pra mim, aí ela chama Verme. Saquei. Né? É uma música, é um olhar no espelho essa música. Massa, então tá aí, olha, Princípio Ativo, Verme. É raridade você conseguir, você ouvir isso aí numa rádio. É só o Wesley FM mesmo, né? Só rádio pública pra tocar. É, e nós ouvimos também Ramones, I Wanna Be Sedated, eu quero estar sedado, mais ou menos isso, né? Clássico do Ramones, né? Ramones é incontornável, né? Ramones são os pais fundadores do punk rock, assim, junto com outros caras, mas Ramones é incontornável, é um marco. Se a gente precisasse delimitar no tempo, na linha do tempo da música, e falar assim, onde é que o punk vira isso mesmo? Onde é que o punk recebe esse nome? É Ramones, 1974, e né? E aí vem Sex Pistols. Pois também. É, mas os Pistols montaram a banda na Inglaterra, que Ramones é Nova York. Os Pistols resolvem formar uma banda depois de assistir um show dos Ramones, entendeu? pô, então aí, então. É, não tem pra onde correr, não. É, aí, e tem, aqui no Brasil a gente não pode deixar de falar da Plebe Rude, né? Isso. Que, não sei, é, enfim, Plebe Rude, muito importante na cena punk. O próprio Rude. Titãs, né, no início aí e tal, o Renato Russo também teve muito, ele fala, né, muita influência, principalmente do punk fora do Brasil, punk, né? Punk inglês, Renato Russo sofre aquela influência do punk inglês ali, né, dos Smiths. O próprio, né? Ele fala do próprio Sex Pistols também. Sex Pistols, punk inglês foi muito influenciado ali. É, Brasília teve um surgimento também, né? A gente tem movimentos punks específicos. A gente tem um movimento punk de Brasília e tem um movimento punk de São Paulo, que tem gêneses distintas e quase ao mesmo tempo, mas por influências distintas, né? O punk em Brasília é fruto dos filhos de diplomatas que vinham e traziam os discos, né? Então os caras escutavam os discos em primeira mão, por causa dos filhos de diplomata que ia pra Brasília e levavam os discos de punk rock. Então ali o punk em Brasília surge dentro da classe média, porque Brasília era basicamente funcionários públicos da federação, então classe média e classe média alta. E o punk em São Paulo surge da periferia, né? Aí vai ter Cólera, vai ter Clemente com as bandas do ABC, os punks do ABC ali, o Ratos de Porão, né? Então, surge um movimento de periferia em São Paulo e em Brasília um movimento de classe média e tudo certo, e todo mundo tocou junto e construiu um movimento junto. Tá certo. Vamos ouvir mais uma aqui? Tô aqui no ponto com Sex Pistols, Got to Save the Queen. Bora. E inclusive, foi-se embora junto, né? Já foi. E depois tem uma da Plebe Rude. Essa ficou popular, pop, né? Até quando esperar é pop, viu? E graças a Deus, né? A frase inicial de God Save the Queen é: Deus salve a rainha e o regime fascista dela. Então já diz o que vem, né? Vamos ouvir então, vamos lá. Olha aí, você curtindo aqui uma tarde de muito punk. A gente tá recebendo aqui a banda Princípio Ativo, representada pelo nosso querido Tarsis Valentim, e claro, ele veio aqui também para falar um pouquinho sobre a importância, né, cultural, social, histórica desse movimento internacional que é o movimento punk. E é sempre bom a gente aprender, né? Afinal, uma das propostas que a gente tem aqui na rádio UESB, na TV também, enfim, né? Numa rádio pública, é, como diz a vinheta, né? Informar, formar cidadão e não só ouvir música, claro, importante, mas como eu sempre costumo falar, toda música, todo tipo de arte que você consome com contexto, ela tem um tempero diferente, ela tem mais valia, né? Então, sempre procure o contexto das coisas. Sempre que você estiver ouvindo uma música, um clássico, ouça milhares de vezes, mas tenta sempre tentar entender por que daquela letra, o que que o compositor, o que que a banda viveu quando aquela música foi lançada, como era o país, como era o mundo naquela época, o que que aquela música interagia em relação a uma situação social contemporânea e como tá hoje, o que que... Então são coisas interessantes pra gente brincar de pensar, gente, porque pensar é algo não apenas necessário, pensar é saudável, né? Então quando o Titãs, o Arnaldo Antunes, fala aquela analogia com a televisão, que a televisão me deixou burro demais, agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais, é que justamente esse esforço que a grande mídia tem de entregar para você tudo mastigadinho, para que você entenda como as coisas funcionam, como o que é o Estado, o que é como uma notícia é dada, tudo isso acaba que as pessoas ficam um pouco com preguiça, né, de pensar por si próprias e de avaliar e analisar e juntar os pedaços, os recortes dos acontecimentos para que ela mesma possa formular o seu pensamento próprio, né? E uma coisa que o punk também defende é total e plena liberdade de expressão, que implica a liberdade de pensamento baseado em informações reais, verdadeiras e de várias óticas, né? Então, tudo isso é o que a arte prega, não só o punk, mas todo tipo de manifestação artística é em si mesmo algo libertador, libertadora. Olha só, 4:14, nós vamos falar aqui com o Tass já nos momentos finais. Nós nem esperávamos que nosso bate-papo renderia tanto, né? E acabou que rendeu, mas a gente também tá recheando aqui com muita música. Mas antes de passar aqui de falar com o Tassis e ainda falar mais sobre música, eu quero passar para você aqui uma chamadinha da reprise que nós tivemos na sexta-feira passada. Nós recebemos aqui nesse mesmo ambiente que a gente está recebendo o Tassis, com essa mesma alegria, foi muito legal. Só que foi uma banda, né? Tinham quatro pessoas, uma banda de forró. É a banda Forró Temperado aqui de Vitória da Conquista, que já nasce aí com status de grande, né, de muito talento. Tenho certeza que essa banda vai explodir no Brasil inteiro. E nós temos esse orgulho de... Nós abrimos aqui o primeiro microfone de rádio que a banda Forró Temperado vai levar para a história da vida deles. É aqui na UESB FM. Fomos nós, né, que apresentamos à comunidade nas ondas de rádio a banda Forró Temperado. E se você perdeu esse programa, que foi massa demais, amanhã, sabadão, 14:00, você vai poder curtir a reprise do nosso estúdio ao vivo com a banda Forró Temperado. Presta atenção então nessa chamadinha. Neste sábado, a partir das 14:00, tem reprise do estúdio ao vivo Tarde UESB, com a banda Forró Temperado. É o balanço, é o amor, é o chamego, é o suor, é a morena. É o forró, é o balanço, é o amor, é o chamego, é o suor, é a morena. Tempero do forró. Estúdio ao vivo Tarde UESB, neste sábado, 14:00, com a banda Forró Temperado. Encontrei com ela no forró e balançamos um shotinho bom. Mas que eu gastasse meu gogó, a nega é bela e bruta e nunca perde o tom. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Apresentação Kaique Santos, produção Yasmin Luene, estudante de jornalismo. UESB FM, informação, formação, música e conhecimento. Salve Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Pois é, é o UESB FM, o programa Tarde UESB, a gente aqui sempre abrindo espaço pra música local, a música regional. E olha, a gente tá muito feliz de ter recebido aqui, eu, a primeira vez, como eu falei, né? Esse cara que eu tô conversando aqui, o Tassis, colega, ex-colega aqui da UESB, do curso de jornalismo, e enfim, advogado também, um cara que mexe com cultura, com o movimento punk e tudo isso, e trouxe aqui um pouco de toda a sua experiência, né? De como ele, a sua visão de mundo, principalmente ele falou bastante aqui, achei muito legal isso, explicou para muitas pessoas que de repente não tem todo esse conhecimento em relação ao que é o movimento punk, o que é a base da ideologia punk, que muitas pessoas, muitos jovens também, de repente, até por este programa aqui, por ter ouvido essa hora de bate-papo, ouvido as músicas, ouvido a explicação aqui do Tassis, muitos a partir de hoje vão olhar diferente pro punk, vão se aprofundar, e isso transforma, né? Isso transforma pessoas como o próprio Tassis relatou aqui, que transformou a vida dele desde muito, muito jovem, quando ele teve esse contato com a ideologia punk. E é muito bom a gente ter esse espaço aqui na UESB FM para falar sobre isso também e ouvir música. Tassi, eu quero agradecer você mais uma vez, né? A sua presença aqui. A gente aqui nos bastidores conversamos bastante, aqui, matando saudade aqui do passado, das histórias. Quero que você leve nosso abraço a todos os meninos da banda, ao Vitor, ao Duda. Fica aqui mais uma vez o convite para que, quando vocês tiverem aí ajeitado tudo direitinho, que dê uma maneira de que os três venham, né? Cada um com seus instrumentos, para fazer o que o punk prega mesmo, né? O improviso ao vivo, da maneira que der, né? A gente vai fazer um som ao vivo aqui, mas hoje valeu a pena pela a cultura que nós absorvemos, pelas músicas que nós ouvimos, e eu gostaria que você ficasse à vontade tanto para de repente abordar alguma coisa que você acha importante que a gente não teve ainda a oportunidade de falar, para mandar os seus alôs, seus abraços para quem você acha que tem que mandar, e também reforçar mais uma vez a chamada para esse evento tão importante na cena punk de Vitória da Conquista, que vai acontecer nesse final de semana, tá? Kaique, Rádio Wesb FM, muito obrigado por essa oportunidade. Assim, eu sempre falo, só uma rádio pública tem condição de ofertar um espaço tão precioso como esse. Não achem que é trivial, gente, né? Ter um espaço no rádio, poder falar, poder comunicar suas ideias, isso é muito relevante, isso é muito importante, não tem nenhuma trivialidade nisso. Isso é algo altamente relevante para qualquer pessoa que tem essa oportunidade, e ter um espaço desse aberto para bandas de Vitória da Conquista. Eu vi aí o forró temperado. Forró temperado. Massa amanhã. Demais, sabe, velho? Então, assim, os caras estão começando o projeto deles e sabe que existe um lugar que eles podem ser acolhidos, mesmo no início, que é um espaço como a Wesb FM oferece. Isso é sensacional, né? Então, assim, a gente tem que ser muito grato a todo mundo aí. E, poxa, vamos lá, gente, vamos curtir esse show, né? Pra quem não conhece, pode conhecer, 20 conto, não vai te deixar mais pobre, e você vai poder aproveitar um dia de ver bandas relevantes tocando, né? Conhecer, caso não conheça, uma cultura diferente, se divertir, pra quem já é do rolê, ver os amigos. Então, vamos lá, dia 2, 18 horas, no Apache. Curtir isso aí. É dia 2, né? Eu falei esse final de semana, mas... Dia 2, é na quinta-feira que vem. É na quinta-feira, no feriadão. Cara. No feriadão, dia 2. Então, assim, velho, é ser feliz por tudo, pela oportunidade de ter estado... Vim morar em Conquista 20 anos atrás e conhecer uma cena musical, cultural, conquistenses. Sejam gratos por morar aqui, acreditem, se a gente sair passeando aí pela Bahia ou mesmo pelo Brasil, é difícil, a gente sofre, a gente tem que lutar mais por cultura, por oportunidades, por espaços. A gente tem que ver esse negócio do Carlos Jeová aí, velho, um absurdo. O Carlos Jeová tá fechado. Não é, cara? O Carlos Jeová tá fechado e tinha um projeto de derrubar ali pra ser estacionamento, derrubar um mercadão com o teatro dentro. Absurdo. Um dos raros espaços de música. Nunca nem ouvi essa história, é verdade? É verdade, velho. Caramba. É verdade. Então, assim, então a gente tem que proteger os espaços de cultura da cidade, sabe? E porque, como você falou, Kaique, a gente tem muito barzinho, mas, cara, música de background, música de ambiente, não é só o que a gente precisa. Nossa amiga, colega ali. Hoje, ele vai. Riu aqui porque tem uma pessoa que aqui a gente é separado por uns vidros. E às vezes a gente tá aqui no ar falando e aparecem umas pessoas que ficam fazendo. Umas pessoas maravilhosas. Né? Algumas gracinhas do outro lado do vidro e a gente acaba rindo. Por mas isso que ele foi riu. Massa, que ela falou, manda um alô pra essa pessoa logo pra um ver. Alô se pra Joana. Minha irmã maravilhosa de jornada dessa vida, né? Junto com o Chuchu também, um irmão de muito obrigado por vocês existirem. Fala na minha o nome vida, da pessoa, não? Joana. Ah, você não falou, não. E o seu irmão, companheiro maravilhoso, Ailton Chuchu. Pronto, os coleguinhas. Que era todo mundo coleguinha. Gente. Exato. E assim, mas são pessoas maravilhosas demais. Eu sou muito grato de conhecê-los, né? Poder ter ido no casamento deles, inclusive. Foi coisa maravilhosa. Uma reunião linda dos colegas. Beleza. Coisa boa na vida. Estar vivo é bom demais. E depois de Covid, de governo nazista aí, a gente tá vivo pra celebrar a vida e celebrar as amizades, é maravilhoso demais, graças a Deus estamos aqui. E muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a minha esposa, minha filha, minha mãe, como é que é na Xuxa? Um beijo pra minha mãe. Ah, você tem filha também? Tem uma filha de 6 anos que é um desafio, né? Porque mal fala o nome dela. Rosa Valentina, filha de Fernanda Rosa e Tarsis Valentim. Eles estão te ouvindo agora, não? Será? Minha filha, dificilmente, que ela tá na escola. Ah, tá. Mas eu espero, sinceramente, que minha esposa esteja me ouvindo. Provavelmente ela tá, porque ela é uma companheira, assim, maravilhosa. Aproveita e faz uma declaração aí pra mim. Fernanda Rosa, arquiteta, eu te amo. Muito obrigado. por seu suporte, companheirismo, amor e tesão, que faz com que nosso casamento se fortaleça e nossa vida seja possível enquanto um casal com uma pessoa problemática como eu, um punk velho e chato, né? E você sustenta esse casamento aí, me guiando para ser um marido, né? Porque eu sou uma pessoa, né, disruptiva, atrapalhada, incomum, e você consegue que a gente tenha uma família funcional. Então, muito obrigado, eu te amo por, rapaz, tudo que você representa. Essa foi a declaração. Depois de uma declaração dessa aí, você vai chegar com moral em casa. Não, porque imagine, velho, imagine você ser construído, você construir toda a sua vida em questionamento, em conformismo. E aí, quando você faz 30 anos, você resolve construir uma família que é tida como tida, né? Dita uma família tradicional. Um pai com a esposa e uma filha e um gato. Então, assim, uma família tradicional foi tudo que eu questionei minha vida inteira e o que eu critiquei uma vida inteira. E aí agora eu tenho uma, entendeu? E aí, como é que é isso, né? Como eu falei, maravilha, que as camadas de contradição. Mas é isso, a gente vai aprendendo a viver. O que eu ensino é minha filha ser. E aí que tá, como um pai punk, qual é o meu desafio enquanto pai e punk? Ensinar minha filha a ser, a não ser suscetível a ser modulada por um sistema que eu questiono, mas ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo que eu ensino rebeldia para ela, inconformismo, mas eu tenho que ensinar também respeito à mãe, respeito, exato, à professora. Pensa aí como é difícil modular isso, tudo. É que o Renato fala que disciplina é liberdade. Exato. Se você quer ter liberdade, tem que ter disciplina. E a disciplina melhor é que você alto. Mas como são crianças, a priori tem que ser os pais. Aí eu sou o punk questionador, que questiona a família, mas que tem que lidar com a criança e educá-la. É. Olha que desafio. É maravilhoso, a vida é maravilhosa. Vamos celebrar a vida com punk rock na festa punk, valeu, no Apache Music Club. Dia 2. Muito obrigado. Valeu. E a gente encerra com os excluídos, Não Passarão Jamais. Exatamente. Se você precisa de uma aula de punk rock, escuta essa música aí, meu amigo. Valeu, um abraço, tchau. Eu volto daqui a pouquinho, tchau. Tchau, Kaique, muito obrigado, Rádio Wesb, seus ouvintes. Abraço. Valeu.